Não adianta ficar essa repressão, porque através da repressão nós não vamos resolver o problema da nossa nação, cara. Porque a maioria dos brasileiros tá vivendo em área de risco aí. Entendeu? A maioria dos brasileiros tá morrendo em fila de hospital, cara. A maioria dos brasileiros são nas cadeias, cara, porque a maioria não é investigada. Já estão sendo condenados. Seja bem-vindo ao porão mais sujo do submundo. Cuidado, área de risco, Brasil, terceiro mundo. Aqui tem cenas de horror, maus tratos, assassinatos. Muitos seres humanos sobrevivendo como ratos. Trânsito congestionado, lixo, bueira entupido. Não existe amor aqui, pois matar até o cupido. Inferno em forma de gente, a multidão ignorante atropela quem tá na frente, deficiente, gestante. Há preconceito racial, social e sexual, e querem reduzir a maioridade penal. Onde o Congresso Nacional tem célula cancerígena se espalhando e causando genocídio indígena. Vida brasileira é uma piada sem graça. Tudo aqui vira stand-up, rimos da própria desgraça. Enchente, inundação, barracos são alagados. A seca mata o sertão, o povo leva a vida de gado. Racismo camuflado, cartuchos são deflagrados. Chacina, carnificina, policiais são flagrados. Propina, impunidade, justiça, calamidade. Ódio inflamado, ego inflado, desumanidade. Facções criminosas, mídia manipuladora. Unidade de polícia não é pacificadora. Pessoas sequestradas, muitas desaparecidas. Famílias desunidas, crianças prostituídas. Mortos-vivos perambulando pelos centros urbanos. Internação compulsória é a medida dos tiranos. Repressão, opressão, fundação, casa não é lar. Assassinos são os filhos de Tobias de Aguiar. O sistema único de saúde é falido. O ensino público ultrapassado e corrompido. Salário é mínimo, só aumenta imposto e inflação. Nação da corrupção, não faz sala, faz mensalão. Comissão dos direitos humanos, hipocrisia. Pastor anticristo Feliciano, heresia. Desnutrição infantil, dengue, febre da malária. Favela queimada, especulação imobiliária. Falsa democracia, população alienada. Violência gratuita e televisionada, divulgada para o mundo inteiro conhecer. A maior área de risco onde a vítima é você.